alguém já leu a história dessa igreja, sabe que grande peleja ela enfrentou pela fé. O inimigo tentou jogá-la por terra, mas ela venceu a guerra e continuou de pé. Quem diria que um grupo tão minguado, sendo expulso e maltratado, fosse vencer Satanás? Quem diria que uma obra tão recente fosse crescer tão de repente, superando as demais? Gunnar Wingren, Daniel Berg chegaram no Brasil e semearam a semente do poder. O nosso Deus com eles colaborou, o trabalho abençoou, ninguém mais pôde o deter. Quem diria que um grupo tão minguado, sendo expulso e maltratado, fosse vencer Satanás? Quem diria que uma obra tão recente fosse crescer tão de repente, superando as demais? Foi em 1910 que os preciosos pés palmilharam meu país. Sua origem foi em Belém do Pará, bem fixada ali está sua preciosa raiz. Quem diria que um grupo tão minguado, sendo expulso e maltratado, fosse vencer Satanás? Quem diria que uma obra tão recente fosse crescer tão de repente, superando as demais? Esta igreja hoje é forte e abençoada, pois sempre foi sustentada com jejum e orações, e está crescendo, estendendo os ramos seus. Hoje a Assembleia de Deus, seus frutos são milhões. Quem diria que um grupo tão minguado, sendo expulso e maltratado, fosse vencer Satanás? Quem diria que uma obra tão recente fosse crescer tão de repente, superando as demais? Fosse crescer tão de repente, superando as demais. Fosse crescer tão de repente, superando as demais. Fosse crescer tão de repente, superando as demais. Fosse crescer tão de repente.